Matheus Lobo! Apesar que a vida é difícil, eu sei. Escute só, ouve só. O que eu fiz, eu errei e acertei no mundão. Você vale o que tem, fez o bem, será pago com bem. Fez o mal, vai passar mal também. Afinal, esse mundo é de quem? Eu sou turista, vim aqui pra viver a vida. Sou da periferia, mas aí o que é que me priva disso aqui? Tem tanta coisa boa aí, pra malandro curtir. Longe da polícia, da cadeia, chega aqui, chega aí, irmão. Olha meu toque, olha a rua, olha a cidade. Vida só como é tua, pra quem é mole a vida é dura. Pense bem, pois ninguém é feliz igual aqui. Então seja mais forte, curta a vida distante do pobre. Do sereno, sou mais um rapaz comum. Lembrei pro pai, boom, daquele jeito pai de noite azul. Respeito! Tipo bicho solto com os irmãos, né? Só sangue bom! Queima o chão, né? E aumenta o som! Que país é nosso? Rola gel! Enquanto a lua brilha no céu! A vida passa, a morte desfaz, vadio destaque, o coco chapa! Chapa, chapa, um cocô vadio loco. De quebrado, quebrado, sem droga nem arma. Na madrugada, o som é o som, é ré. Pelotinho no seu bobo, ninguém se esquece. É tribo na caixa, o chão estremece. Bem-vindo ao DF, é gatinho da creche. A noite é uma criança e só não brinca quem não quer. Bate louco, não cansa, cabe seguida, vai na fé. Que aposta a ignorância da polícia dos gamé. Não perca as esperanças, seja um vadio louco, Zé. Todo mundo bate palma, quando bate o louco fala. Os amigos, quanto mais melhor, pode crer sem palavras. Na fé, na paz, fama e liberdade pra mim. Dinheiro pra mim, Deus tipo assim, ó. É melhor, nem pior, só quero viver. Na moral, que é melhor, ó. Pode vir, chega aí, molequinho, tô de boa, tipo assim. Vá de louco, tamo aí, se aproxima, se divirta. Se bebida, qualquer sítio, se seu copo tá vazio. Este louco sem limite, tipo, tô no lá e paz. Moleque lá e pô, mas quem é da favela aí? Pune de garro, não embala da noitada. Aí moleque não dá nada, e as coquete tá quebrada. Vacilou, caiu na lábia, rolando com os moleques. Só por condição, e o feijão já me gritou que amarela não. Já falava, mas vamos zoar que o coco vai chapar. A vida não se limita quando o louco capa lá. Tudo bem, tá com nós e Deus amém. Tô na paz, vê que tem a toninha, vê que vem. Pude só, veja bem, vá de louco, vai além. Ah, meu nome é Tio. Sou sangue bom.